Gente, eu preciso explicar uma coisa antes de vocês escutarem esse programa. O Sociedade Primitiva, ele, este mês de março, está protestando contra uma campanha canalha, mau caráter, mal intencionada, chamada O Podcast é Delas. Essa campanha já foi denunciada aqui no programa, e eu volto a denunciar e vou denunciar essa campanha quantas vezes forem necessárias. Porque é uma campanha sacana, é uma tentativa de fazer as pessoas de otário, e tem mulheres que escutam Sociedade Primitiva, e as suas próprias mulheres vão concordar que é uma ofensa até contra as mulheres, porque estão chamando as mulheres de incapazes, retardadas mentais. Isso não é uma verdade. Existe uma campanha canalha que se chama O Podcast é Delas, que diz que a podosfera, como eu tenho nojo desse termo, cara, por favor, que nojo desse termo. Ela diz que a podosfera é muito machista, cara. Que mano é podosfera, rapaz? Que mano é machista, rapaz? Podcast, qualquer um grave, idiota. Qualquer um. Impossível que uma mulher não consegue colocar um microfone e gravar a sua voz. Você que tá ouvindo aí, se você pegar o seu celular, gravar um áudio e subir na internet, é um podcast. Como que você não consegue fazer isso? Aí diz que a podosfera é muito machista. E que então é para os homens abrirem espaço nos seus programas do mês de março para mulheres, tá? Por que que eu disse que essa campanha é sacana? Explico para você. Você, quando cria o podcast, você vai passar meses gravando programa para duas pessoas ouvir. Você vai gastar com equipamentos caros. Você vai gastar, se você quiser melhorar, óbvio. Você vai ter que gastar horas e horas aprendendo a editar. Você vai ter que aprender como que faz pra subir as coisas na internet. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que ter interesse. Você vai ter que criar logo. Você vai ter que se fuder por anos fazendo isso. Nós, por exemplo, aqui no Sociedade Primitiva, nós estamos na merda ainda. Só que nós estamos um pouquinho melhor. Um pouquinho só melhor. Mas quem começa hoje passa assim por um período de merda que eu passei. Elas não querem passar por esse período de merda. Elas querem que nós, que temos programa, abrimos na marra o espaço para elas. Inclusive, eu já vi uns betas lá no Twitter escrevendo o seguinte, que o podcast que não tiver mulheres no mês de março, ele irá excluir do seu feed, vai tomar no olho do seu cu, vai se fuder. Não é para você ouvir isso aqui mesmo não, viu, cuzão? Então é o seguinte... Algumas mulheres mal intencionadas, e eu sei que as mulheres que escutam Sociedade Primitiva não concordam com isso, disseram que a podosfera é muito machista e que elas têm que participar. Então que é para todos os homens abrirem espaço. Só que isso é malandragem de vocês. Não de vocês que estão ouvindo, mas é malandragem de vocês que criaram essa porra aí. Porque vocês querem furar a fila. Vocês não querem passar pelos anos de merda, vocês não querem ter que correr atrás, vocês não querem ser interessantes. Porque às vezes o que vocês falam não é interessante. Por isso que vai ver, vocês não conseguiram. Vocês querem vencer na marra, no vitimismo. Por quê? Vocês querem ir lá participar do Matando Robôs Gigantes, que deve ter uns 50 mil ouvintes por programa. Vocês querem ir lá pro Nerdcast, que deve ter uns 100, 150 mil. Vocês querem ir lá pro vamos por outro aí. Vocês querem ir lá pro Minuto de Silêncio, que deve ter uns 30, 35 mil. Isso é malandragem. Se você quer... O podcast é a coisa mais democrática que tem. Qualquer um pode criar. Qualquer um. Você que tá ouvindo isso aqui, se você pegar um celular e começar a gravar, você faz. Então não vem com esse papo não, cara. Vocês podem dizer que a gente é mais forte que vocês, vocês podem dizer que a gente é mais racional que vocês. Mas ligar um microfone no computador e falar, qualquer um pode. Qualquer um pode. Então, o Sociedade Primitiva, no mês de março, não terá participações femininas. Não terá. É o nosso protesto contra essa campanha sacana que eu já denunciei aqui. Volto a denunciar e vou denunciar até o fim. Eu vou denunciar isso aí. Porque quantas vezes forem necessárias. Porque isso é vitimismo. Isso é fazer os caras de otário, entendeu? Isso é fazer as pessoas de idiota. E eu não aceito isso. Porém, eu não sou ingrato. Porque eu gravo um programa sobre ingratidão. Então eu não acho justo... Eu pregar uma coisa e não fazer, certo? Eu nunca fui ingrato. Eu não posso ter sido ingrato alguma vez na vida, mas eu não sei ser ingrato com as pessoas. Essa menina, que vocês vão ouvir os 5 mais, ela tinha gravado comigo no mês de fevereiro. E era pra sair no mês de fevereiro. Porém, eu tomei uma tochada na faculdade, porque eu fui... Eu tava faltando na época do carnaval, porque eu achei que não ia ter porra nenhuma na faculdade. Quando eu descobri, eu já passaram 3 paradas valendo nota e eu tô fudido correndo atrás. Então eu atrasei na edição. Logo, o que vocês vão ouvir não é que a gente tá cortando o nosso protesto. E eu peço até os ouvintes pra respeitarem, não vim encher o meu saco. É, mas esse prometeu. Cara, o caso dessa menina é uma exceção. O nosso protesto se manterá e ele não foi quebrado. Porque essa menina foi gravada em fevereiro. E outra coisa. Essa menina merece os parabéns porque ela nunca se vitimizou. Não posta foto com bunda, com peito, ou seja, ela não quer chamar atenção por outras coisas que não sejam suas ideias. E ela nunca, vocês viram ela se vitimizando, vocês nunca viram ela botando foto pelada, vocês nunca viram ela nem divulgar o programa dela, ela divulga. Ela posta lá, gravou, quer ouvir, escuta, não quer, também não ouve. Então ela é uma menina que, além dela não se vitimizar, e eu ter usado ela de exemplo naquela vez que eu fiz a denúncia sobre esse mesmo negócio de podcast delas. Então eu respeito essa menina. E fica essa ressalva. Foi gravada em fevereiro. Eu não sou ingrato. A menina gastou tempo. Gravou comigo na maior boa vontade. Entendeu? Então nós aqui do Sociedade Primitiva não somos ingratos. Então em respeito a essa menina, eu estou postando o programa aqui. E em respeito a quem pediu também. Porque teve pedidos, né? O povo gosta dela. Então, colocarei aqui o programa. Se você quiser escutar, escute. Se você não quiser, tudo bem. Mas o nosso protesto se mantém durante o mês de março. O caso dela é uma exceção. Fiquem agora com a 5 Mais, com Easy Maynard. Começa agora. A 5 Mais. Sociedade Primitiva. Começa agora, a 5 Mais, Sociedade Primitiva. A 5 Mais, Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria. Vocês estão ouvindo aí os barulhos dos passarinhos e tal? Tô num lugar belíssimo hoje. Hoje eu vim visitar ela, que é famosa aí pelos seus programas enigmáticos, difíceis de entender. Ela que tem o apelido de Easy das Macumbas. Ela que tem uma voz doce, que cativa os seus ouvintes. Hoje eu estou no Parque Nacional da Tijuca, um lugar belíssimo, e vim conversar com Easy Maynard. Fala, Easy. Oi, Hernani, que surpresa. O que, que você faz aqui? Uai, você falou que você ia me levar na sua casa. Agora nós estamos andando só no meio desse mato aqui. Só mato. Mas você não está me levando na sua casa, ué? Ah, é a verdade. Desculpa, eu me esqueci de você. Então, por que você está usando essa... Parece uma manta, uma túnica. O que, que é essa túnica? Parece aquelas roupas daquele pessoal místico. Estou usando uma roupa... Sei lá, parece um... O que é as túnicas mesmo? O que, que é isso aí? Isso é muito casual. Ah, é roupa de ficar em casa? É moda do Rio de Janeiro. É. Ah, entendi. Tô mas vem cá, Isa. Eu não tô vendo prédio, não tô vendo casa. Onde que você mora aqui? Ah, eu moro naquela caverna ali, ó. É, você tá brincando, né? Sério? Ué, você não é da sua cidade primitiva, tá com preconceito com a minha caverna? Mas eu nunca... Eu nunca vi, é sério? Sim, claro que sim. Mas isso aí não tem nem porta, ué. Ah, mas tem um jeito especial de se entrar. Então vamos entrar. Mas tem que tirar essas teias aqui, pó, aranha. Ah, é uma decoração assim, exótica. Sei. Pode sentar aqui em qualquer canto aqui? Eu vou sentar nessa cadeira de pedra aqui. Pode, fica à vontade. Ué, e esse caldeirão aqui? Ah, isso daí? Ah, isso daí não é nada demais, não. É só pra... Só pra... Por que que você tá fazendo tanta pergunta, né? Mãe, eu nunca vi mulher morando em caverna, ué. É, pra tudo você tem uma primeira vez, né? Isso é verdade. Hoje vai ser minha primeira vez, e a primeira vez sempre é especial, não é verdade, Izzy? Sim, inclusive, eu tava pensando, eu tenho uma surpresa pra você. Ah, é, isso é verdade. A Izzy falou pra mim que hoje ela fará uma deliciosa massagem, ouvintes. Ela vai me fazer uma deliciosa massagem, estou ansioso. Eu vim no ônibus ansioso, tá tremendo, não vejo a hora. Sim, com certeza, é uma técnica extremamente antiga. Tô ansioso por essa massagem. Tudo bem, então não fique muito ansioso, se acalma um pouco. Você tem que estar um pouquinho relaxado, sabe? Tem que estar com o seu ânimo um pouco preparado. Então tá bom. Ô Izzy, eu quero começar esse programa perguntando o seguinte. Quem que foi que inventou o apelido pra você de Izzy das Macumbas e por que que você tem esse apelido? Ah, foi um caipira aí muito criativo, sabe? Bem, eu tenho interesse por alguns assuntos que são um pouco estranhos pra algumas pessoas. Pra quem não sabe, vou deixar os links aí, quero que vocês conheçam o programa da Izzy, né, que é muito bom. O Entropia Cast, ele é uma extensão desses seus interesses, Izzy? Sim, mas não tudo é realmente voltado pra isso, né? Eu falo de outras coisas lá também, e no que me der vontade, que não tem nada a ver também, então... É, em si, com certeza, sim. Mas você nunca gravou um programa nada a ver? Tipo, um programa sobre relacionamento? Você nunca gravou um programa sobre seu dia a dia? Então, na verdade, nunca é sobre coisas nada a ver, pô. É porque pra mim esse é o dia a dia. A loucura é o seu dia a dia. É, aquilo ali é o dia a dia. Entendi. Ô, Izzy, explica uma coisa pra gente. Você é uma menina que se interessa por essas coisas... Coisas que ninguém se importa, coisas diferentes. Desde quando você começou a se interessar por filosofia, por química, por universo, sentido da vida, essas coisas? Saberia dizer um ponto onde isso começou a se desenvolver muito, mas quando eu tinha uns 12 para 13 anos, aconteceram algumas coisas na minha vida, sabe, que... me colocaram em uma situação de conflito, sabe? Com a realidade das coisas. E com isso eu comecei a ter uma maior curiosidade sobre certos assuntos e tentar encontrar respostas para os meus problemas. E você teve experiências sobrenaturais? Bem, sim, eu poderia dizer que sim, mas eu não... Eu sou uma pessoa bastante cética, sabe? Eu não coloco isso como... Sim, isso foi um evento sobrenatural ou algo assim. Como possa parecer, né? Por eu me interessar por isso. As pessoas podem pensar que eu já estaria lá defendendo que isso é real ou que aquilo não é. Eu só... Mas você não duvida. Eu duvido. Eu duvido. Mas você... Muito. Vamos supor. O que foi a coisa mais esquisita que você viveu? Até você falou que você até mexia com macumba, ué? Sim, eu já presenciei coisas muito estranhas, só que eu não sei dizer se as respostas que eu já encontrei sobre isso, elas são explicativas o suficiente, entende? Então, pelo sim, pelo não, hoje você não acredita em nada? Pelo sim ou pelo não, acho que essa é uma pergunta muito difícil. Não, eu acredito em algumas coisas, mas na maioria das coisas eu duvido, tá? É mais ou menos isso, mas não quer dizer que... eu vá parar de procurar por causa disso. Eu acho que esse é o caminho de qualquer forma. Quer dizer, quem sou eu pra achar que eu tenho resposta pra alguma coisa, né? tenho 21 anos, eu não tenho que achar que eu tenho resposta definitiva. Entendi. Oi, você é uma menina que se considera triste? Triste? Bem, tristeza, pode-se dizer que é alguém que sente que não se realiza, né? Poderia-se dizer que é uma pessoa que não se sente realizada. Eu acredito que eu não me sinto realizada, porque... Eu não sei por quê. Por causa do vazio? Eu não sei por quê. Não sei, é porque eu tenho o problema de ter dificuldade de ter desejos sobre as coisas que eu deveria ter. Eu acho que, supostamente, eu deveria ter, mas... Eu tenho muito, muito desejo sobre outras coisas, sobre essas próprias coisas que eu tava falando, sabe? E eu tenho esse... Mas que coisa? Dá nome, ué! Sobre o mistério das coisas, sabe? Não é sobre uma resposta de algo, mas sobre o próprio mistério das coisas. Eu sinto que isso é a coisa mais importante, que todo o resto é meio que... É meio bobo até, sabe? Você fala, por exemplo, do sentido da vida? Sim, eu não acredito que eu vá encontrar o sentido da vida em si, sabe? Mas pra minha própria vida, sabe? É o mínimo que eu posso fazer. E qual é o sentido da sua vida hoje? O sentido da minha vida hoje é procurar por isso, sabe? E desenvolver qualidades que me permitam continuar a procurar isso de uma forma honesta. E não deixar que os sentimentos ruins me façam ir pra caminhos que eu não gostaria de ir. Entendi. Ô, Izzy, agora fala uma outra coisa pra mim. Com questão, assim, do vazio, você já sofreu ou você sofre muito com isso? Tem hora que bate aquele vazio forte em você? Como é que é? Eu tento me manter extremamente ocupada, sabe? Desenvolvendo alguma coisa, Eu acho muito importante se desenvolver alguma coisa que você sinta que você tem paixão por aquilo, sabe? Aquilo é o suficiente pra te tirar desse estado, sabe? Sabe aquela frase, mente vazia, oficina do diabo? Sim. Eu acredito muito nessa frase, pra mim ela é muito verdadeira, sabe? Só que eu vi no seu programa, você é o próprio diabo na oficina, porque eu escuto aquilo lá e não entendo nada. Mas me fala uma coisa. Você, vamos supor assim, você já sofreu muito com isso no passado? Ou não? Se eu sofri com isso? É porque vamos supor, adolescência deve ter sofrido, porque a adolescência é busca pelo sentido. Você é uma menina que não é igual às outras, porque a maioria das mulheres não fica pensando nisso. Você com essa cabeça sua pensando e com essa tristeza sua, você deve ter sofrido muito, porque você estava na ânsia pela busca do sentido, pelas respostas. Adolescência, você deve ter sofrido muito com isso, hein? Eu acho que eu não me abri o suficiente para sofrer, sinceramente. Eu tenho experiência de sofrimento sobre isso, porque eu nunca senti que eu poderia expressar isso, sabe? Então, lá, aquilo lá, eu falando as coisas, para mim é uma coisa extraordinária. Entendi. E aí você falou que você se ocupa, e aí hoje em dia você tá se ocupando com o quê? Bem, eu gosto de pintar, eu gosto de tocar teclado, cantar. Ah, você toca? E fazer o que... sim, e fazer o que eu já faço lá, que é... Enfim, eu estudo e as coisas que eu estudo, eu percebi que eu devia compartilhar com outras pessoas, sabe? Porque são coisas que me geram sentimentos... que são extremos, sabe? Mas são sentimentos que às vezes são bons. E que talvez, eu não sei, acho que quem me escutando tem uma ideia que por mais que pareça que tudo que eu estou dizendo tá virado pra baixo, em algum momento eu aponto algo pra cima, entende? Não, entendi porra nenhuma. Você nunca percebeu isso, provavelmente. Cara... Você sentiu como se fosse algo eternamente pra baixo e um poço sem fundo. Cara, as coisas que você fala, eu não entendo. Explica pro ouvinte. Qual é o seu interesse? Que tipo de coisa? Que tipo de literatura? Que tipo de... O que que é a sua busca? A minha busca é por sentir pertencimento. Entende? acho que todo mundo tem essa necessidade de pertencimento. De um jeito ou de outro, sim. Sim, então eu tento encontrar alguma coisa que se encaixe na minha cabeça, sabe? E eu encontro. E aí seria a música. Eu sempre encontro. Também, mas eu acho que a música tem outra função, sabe? Eu não sou extremamente habilidosa, eu tô aprendendo há pouco tempo. Mas a música, ela dá uma sensação de imersão, sabe? Tão grande que... É o suficiente quando você tá com essa sensação de turbilhão, sabe, de pensamentos, esse tipo de coisa. Porque se você ficar em algum momento se desconcentrando e sair dali, você saiu do presente. Então acho que a música, ela te coloca no presente, sabe? Engraçado você falar isso, porque a música comigo me tira do presente. Eu paro de prestar atenção. É mesmo? Pode você ver. Ô Izzy, com questão... A arte, como é que você enxerga a sua relação com a mente e a arte? Você acha que a arte, ela qual que é o papel dela na sua busca pelo sentido? Vamos supor, o canal lá do o Hipocrisia Moderna, o Alexandre, ele diz, ele é um artista nato, né? Ele toca, ele canta, ele é profissional, ele é um cara genial. E ele diz que a arte pra ele vem como um refúgio e ele aconselha os outros a se esconderem na arte, porque a arte é o refúgio, a arte é o lugar onde você vai se encontrar. Então como você enxerga a relação arte-mente? Como é que você enxerga essa relação? Bem, com certeza. Eu sempre desenhei desde que eu era criança, sabe? Eu acho que era a atividade que eu mais usava no meu tempo. E sinceramente hoje ainda é. Então eu posso falar por isso, né? Faz pouco tempo que eu comecei a pintar mesmo, de fato. Então, pra mim, é muito mais fácil falar através disso, sabe? É meio que a sua língua. Falar assim como eu tô falando, eu sinto que eu não sou capaz. Sei. Por mais que eu tente. Eu tento muito. Mas lá no programa você se expressa bem, você consegue falar bem, pelo menos. Sim, eu consigo, porque aquilo já tá completamente alinhado, sabe? As pessoas podem pensar que eu liguei o negócio e comecei a falar um monte de coisa, sabe? Mas aquilo é algo que já tava... Era uma ideia que já tava trabalhada. Sim, eu deixo algo pronto e dou espaço pra eu falar naquele momento, sabe? Pra também não ser... Alguma coisa que eu não vou me sentir à vontade, porque vai ser uma coisa robótica, sabe? Aquilo é verdadeiro, é autêntico. Sim. Muito bem. Izzy, pra finalizar o primeiro bloco, eu quero que você dê um recado. Você vai dizer aí pros ouvintes que estão sem sentido na vida, que estão perdidos. Eu quero que você diga uma mensagem pra esse cara que tá buscando um sentido, um cara que tá perdido, um cara que não vê sentido em nada, um cara que tá imerso no niilismo. Fala à vontade, tempo livre, fala com esse cara. Busque significado, porque você vai encontrar. O mundo, ele tem os seus significados que, infelizmente, eles estão muito, muito escondidos mesmo, mas... Desde as pequenas coisas, desde você descobrir o significado de uma palavra profundamente, a origem daquela palavra, você vai sentir que até o que você fala tem maior peso, que é mais verdadeiro. Porque quando você não entende nada, sabe, quando você não conhece a origem das coisas, quando você não olha para o passado, você realmente vai ser impossível que você compreenda o mundo agora. Tanto eu quanto você, não importa qual seja a sua idade, se você tem até 50 anos, realmente não importa. Você chegou aqui agora, você caiu aqui agora, e você não pode ter a presunção de achar que você vai compreender todo o presente de cara. Você não vai, sabe? Você vai ter que olhar para trás, porque outros já estiveram por aqui e foram tão humanos quanto você. Mas então quer dizer que, na sua opinião, a busca pelo sentido da vida, ela tá... No passado, ela tá interligada com o passado. De alguma forma, sim. Com certeza. Porque outras pessoas dedicaram a vida inteira a isso. E não conseguiram descobrir. Sabe? Não é você que vai... Não é você que vai olhar à primeira vista e vai compreender algo completamente. Você pode ter a palavra de outras pessoas que tiveram a vida dedicada a isso e tirar alguma coisa dali que seja válida, que tenha significado. Você não vai encontrar uma resposta pronta, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Quer dizer, você até vai encontrar, mas não quer dizer que seja verdadeiro. Você tem que encontrar uma resposta pronta e achar que aquilo te satisfaz. Pode ser também. Mas você fala, por exemplo, de pessoas que... Vamos supor, ler um livro de autoajuda, por exemplo? Porque que aí ali é meio que um manual de instrução da vida. Sim, com certeza. Se você não comparar a sua leitura com outras fontes, com certeza você rapidamente vai encontrar alguma coisa para se apoiar, sabe? Se você tiver um livro só, se a sua fonte for realmente um livro só, você pode entregar completamente a isso. E se você acha que o sentido da vida é conforto emocional, então com certeza você vai encontrar isso. Entendi. Izzy, vamos lá. Peça a sua primeira música aí e explique por que você está pedindo essa música. Bem, eu vou pedir a música Writing To, do Tool. Nossa senhora! É uma banda... Meu Deus do céu, só letra aí, porque senão ninguém vai entender. Write Into. Qual banda? É da banda Tool. Ah, Tool, entendi. Sim. Que é uma banda que é incrível. E o clipe também dessa música é incrível, enfim. Eu espero que você que escuta... Não, mas goste. Explica aí o que você sente com essa música. Por que você escolheu ela? A música, ela fala sobre a necessidade do ser humano de se dividir, não ser capaz de compreender o todo. Então ele sempre pega um fragmento da realidade, que é o que está mais próximo dele. E ele, a partir daquilo, ele... formula uma teoria, ele vira o profeta de uma religião, mas ele é incapaz de ver o todo, ele está completamente preso na sua própria experiência e é incapaz de compreender o todo. Então, por exemplo, tem uma parte desse clipe que mostra bem isso, que o clipe todo, ele passa toda a história da humanidade assim e dá meio que uma previsão do futuro, sabe? Onde... Mas então essa música casou certinho com o assunto, hein? Então assim, o futuro é um futuro completamente totalitário, né? Onde uma espécie de governo assume o papel, que é um papel de Deus, basicamente. Então, na hora que, bem no início do clipe, onde ainda tá sobre as civilizações da antiguidade e tudo mais, vai passando toda a história, Deus, que é um homem normal, se você ver todos os personagens da animação, são uns rabiscos muito mal feitos, né? E aquele que representa Deus é muito mais bem feito, graficamente. Então, esses personagens que são os rascunhos, eles olham pra cima, aí um olha pra cima e vê um olho. O outro olha pra cima e vê uma mão. Aí um faz uma escultura gigantesca de um olho, o outro faz uma escultura gigantesca de uma mão, e eles começam uma guerra, sabe? Entendi. Bom, Izzy, então vai tocar aí Ride It To, do Tu. Mas antes da gente seguir pra essa música... Ô Izzy, o que que é esses vidros aqui? Tem vidro vermelho, vidro roxo, vidro azul... Tá aqui em cima da... O que que é isso aqui? Isso daí é... É, ué? Isso é... São olhos, sabe? Olhos de relaxamento. Ah! Maravilha! Óleo de massagem? Sim! Que maravilha! Bom, então toca a música e a gente volta já! A 5 mais Sociedade Primitiva. Eden has enough to go around. candy in this holy garden, silly monkeys, where there's one you're bound to divide it right into. Monkey over pieces of the ground. Silly monkeys give them thumbs, they forge a blade, and where there's one you're bound to divide it right into. Monkey over pieces of the ground. Silly monkeys give them thumbs, they make a club and beat the brother down. And how race and life so misguided is a mystery. Who would squander the ability to lift a night of heaven, conscious of his fleeting time here? Guide on right into. Guide on. Bom, gente, estamos voltando aí pro segundo bloco. Ô, Isa, eu queria que você explicasse agora pro povo, por favor. Eu queria que a gente falasse um pouco das suas histórias. Oise, como que é essa história do seu padrasto que você falou que ele é um cara que escondido das pessoas, ele se veste de mulher, mas você disse inclusive que ele é um cara absolutamente violento, agressivo, mas que no segredo, quando ele tá sozinho, ele se veste de mulher, ele... Como é que é essa história? Você falou que ele tem uma história difícil, como é que é? Então, essa situação era mais quando eu era criança. Hoje em dia ele já é bem aberto, sabe? Sobre isso. Mas ele se assumiu homossexual? Não. Não? Não. Mas como que a sua mãe lida com isso? Ele tem uma oficina mecânica. Consegue conceber isso? Caramba! É. É o oposto. Pois é. E ele conheceu minha mãe quando eu tinha 8 anos. E, na verdade, eu acho que nem minha mãe sabia disso, sabe? Foi um pacote surpresa na situação. Oi, tudo bem? Aí, enfim, ela aceitou. Mas hoje em dia eles vivem normal com esse negócio? Sim, vivem normal com esse fato. Mas ele é hétero? Eu não sei, né? Como é que eu vou saber disso? Mas você não pergunta essas coisas pra sua mãe? Eu pergunto tudo pra mim, você não pergunta essas coisas? Com certeza que não. Mas você falou que a sua relação com a mãe também, ela é meio turbulenta, não é? É, a minha mãe, ela... Bem, pra ela aceitar um relacionamento dessa forma, você dá pra imaginar que ela não é uma mulher média. Ela é um pouquinho alterada. Até uns transtornos? Ela... Eu não sei... Eu não saberia dizer transtorno assim no sentido clínico e tudo mais, mas ela tem manias estranhas, sabe? Ela coleciona coisas, muita coisa. Ela lota a casa dela de coisas, sabe? Que ela pega em tudo quanto é lugar. E são coisas inúteis. Que ela cisma que tem atividade. Tipo o que, assim? Dá um exemplo. Eu não sei, ela pega tipo... Eu esqueci o nome daquele negócio, mas... Ela, sei lá, ela pega uma roda. De um caminhão, sei lá, uma roda de um carro. Ela traz pra casa porque ela acha que ela vai fazer alguma utilidade naquilo. É isso que... Não, faz. Mas não faz. Esse negócio lá há tempos e tempos. Eu ouvi falar que isso é uma coisa que chamam de acumuladores. São pessoas que acumulam objetos porque acham que vão dar utilidade pra eles, mas realmente não dão. Mas a sua infância nessa casa, com essa situação, bagunçou muito a sua cabeça hoje em dia? Sim, com certeza. Sabe? Porque eu nunca tive uma casa que eu pudesse trazer amigos, sabe? Que eu pudesse... Justamente porque a casa ficava num estado que era impossível. Era realmente impossível. E isso bugiganga. Somado ao fato... Oi? Por causa das bugigangas dela. Sim. Mas não só por isso. Ainda... Ela tinha 30 gatos. Meu Deus. É... Então, assim, não é que a minha mãe seja uma má pessoa, sabe? Ela tem uma coisa com animais em geral, então ela via algum bichinho assim na rua, ela trazia pra casa. Mas a casa ficava um par de dias desgramado. Sim, e a casa era pequena, sabe? Então, dava muito problema, muito problema. Então, eu basicamente passei a minha infância com meu pai, a minha mãe e minha avó discutindo com quem quer ficar minha guarda, sabe? Como se... Como se ninguém quisesse? Era meio como se todo mundo quisesse, mas ao mesmo tempo, eu não sei, era discutindo isso. Por exemplo, eram discussões tipo, meu pai dizendo que ele era melhor, minha mãe dizendo que ele era melhor, minha avó dizendo que ela era melhor, mas no fim das contas, ninguém ficou com guarda de nada assim, e eu fiquei só mudando muito de casa, sabe? Uma hora eu tava morando com a minha avó, outra hora eu tava morando com a minha mãe. Independente de guarda, de qualquer coisa. Mas quando você ia pra casa da avó, era de boa? Ou também tinha problema? Não, lá era tranquilo. A maior parte do tempo eu morei com a minha avó, quando eu era criança. Mas pra você, aí você não tinha referência de pai e mãe? Você ficou meio confusa? Porque isso bagunça a cabeça da pessoa, pô. Assim, eu nunca tive uma referência de casa, sabe? Mas de pai e mãe, sim. Mas meus pais, eles sempre foram muito presentes mesmo. Mas referência, assim, de casa, sabe, como todas as pessoas, de ter uma casa e ter um quarto, essas coisas, eu não tive. Mas e a relação com seu pai, como é que é? Qu- quando eu era criança, minha relação com o pai era patológica, sinceramente. Era uma coisa... Sei lá, era uma coisa assim... Deus no céu, meu pai na terra, entendeu? Então, quando meus pais se separaram, foi muito difícil. E ele é muito apegado a você? Sim, até hoje. O que é meio esquisito. Por quê? É meio esquisito porque ele fala comigo como se eu fosse criança. Eu acho que meu pai não sabe que eu cresci, sabe? Mas aí quando você teve que apresentar namorado, como é que foi? Ficou com ciúme? Sim. O rapaz passou apuro. É, mas nem tanto. Meu pai também não é mal educado. Ele só faz uma cara estranha. É, amigão. A fase que a gente muda de consumidor pra fornecedor é foda. Como assim? Essa aí você vai demorar pra pegar. Ô, Izzy, fala outra coisa pra mim. Com questão do seu padrasto. Você falou que ele também ele era muito violento, muito agressivo. Como que era isso? Bem, ele bebia muito mesmo. Ele fez aquele negócio de AA, que ajudou ele num período, só que ainda assim... É engraçado isso, mas ele sabe? Chegava quebrando tudo? Sim. E eles, minha mãe e ele, tá? Xingavam muito e brigavam. É num nível de briga que as pessoas não deveriam chegar, sabe? Pra resolver os problemas. Então tudo isso aí contribuiu pra país e virar essa Izzy de hoje. É, eu acho que sim. Em alguma medida sim, só que essas coisas são tão difíceis de se perceber da infância. Eu não me lembro de muita coisa. Mas eles brigavam até 5 da manhã, sabe? Não tinha hora mesmo. E baixaria. Hora. É, baixaria. Mas chegou até agressão? Não. Menos mal. É. Sei lá, minha mãe é uma pessoa muito brava, sabe? Mas hoje você tá morando com quem? Hoje eu moro mais ou menos sozinha. República? Sim. Entendi. Pra essa faculdade. Mas eu não diria que é uma república, porque república tem muita gente, né? A sua é pouca gente. É. Entendi. Ô, Izzy, fala uma coisa pra mim. E pra você se manter aí, como é que você tá fazendo? O que você tá arrumando? Me manter assim, de trabalhar? Trabalhar eu ainda não trabalhei com o que eu estudo, né? Ah, então você é boy, então. Você vive sem trabalhar, hein? Você é boyzona, hein? É. Por enquanto sim, mas eu não sou muito satisfeita com isso não, sabe? É muito ruim depender dos pais, realmente. O que você tá fazendo de faculdade? Eu faço design gráfico. Eu acabei fazendo alguma coisa relacionada a desenho no fim das contas. Mas dá dinheiro? Infelizmente. Não sei. eu espero. Mas e hoje em dia, quando você para pra refletir sobre tudo, sobre essa loucura toda que você passou, que você viveu? Vamos supor assim, o que você tira de conclusão disso? Você acha que houve erro com você? O que você acha? Como é que você acha que deveria ter sido tudo? Eu acho que... houve erro comigo, sabe? Como posso dizer? Se meu pai e minha mãe não tivessem separado, as coisas iam ser diferentes. Sabe? A minha mãe sempre foi assim, maluca, mas acho que eu não teria chegado a tanto, sabe? E como que tá a situação hoje dela, por exemplo? Bem, eles estão pra se mudar, sabe? Pra longe. Então, a situação deles, assim... Com certeza é bem parecida como era antigamente, só que eu não tenho mais contato nenhum, então... É difícil, sabe? Ah, você cortou contato? Não. Mas eu não... Eu acho que eu não demonstro muita afeição pelas pessoas e pela minha família mesmo. Não, isso dá pra notar mesmo, porque você é fria pra cacete. Você acha? Você é fria pra cacete, com todo o respeito. Caramba. Você é fria pra caceta. Inclusive, eu acho que o rapaz aí, o seu namorado, deve passar perto com você, porque você deve ser frio pra caceta. Você deve... E aí, tudo bem? Beleza? Não, eu não sou assim com as pessoas que me passam confiança. É que eles são pessoas que... Quer dizer, ele, né, especificamente. Ele é uma pessoa que não me passa confiança por causa das coisas, né, do passado. Não que eu considere que ele seja uma pessoa má. Falar assim, o meu padrasta... Não, eu não considero que ele seja uma pessoa má, não, mas é uma pessoa desequilibrada, sabe? Que eu, não que eu seja um, olha só, que primazia de equilíbrio humano, último estágio de desenvolvimento. Sou eu. Mas ele é, como você sabe, uma pessoa que é extremamente, extremamente extrovertida. Então, sei. Ele já chega e diz, ei, só quer, ele já me apavora só de olhar pra ele, sabe? Já sai correndo, praticamente. Só por causa da atenção que ele chama, sabe? Quando eu era criança, eu demorei a aceitar isso. Porque, imagina, é, você, um homem vestido de mulher, te deixar na escola. Então, acho que eu comecei, acho que eu desde cedo comecei a tacar um foda-se, assim, mais violento, porque as pessoas... Porque eu me lembro de ouvir coisas, tipo... Ele é seu pai, sabe? É uma coisa normal, né, pessoas? Acho que é uma coisa óbvia. Ver alguém, um homem te levando na escola... Ah, o povo pergunta mesmo. É. Mas aí, com o tempo, eu já percebi que eu não tava nem aí. Se podia passar o que quiser, sabe? Se é meu pai, se não é meu pai. E... Ele tinha um Opala preto gigante. Olha só! Sim. O carro dele era legal. E ele... Ele chegava, literalmente, poluindo toda a atmosfera quando me deixava na escola, sabe? Então ele, assim, é que ele não é o travesti, deve imaginar. Ele é meio andrógeno, sabe, hoje em dia. Pelo Mas na mecânica ele é machão. Não. Caramba, sim, sério? É sério isso. Ele Caramba. Literalmente vai lá desse jeito, mas eu sinto que, sinto não, eu tenho certeza disso, sabe, que a questão dele mesmo é um problema de identidade. Ele não consegue se identificar como homem por violência, sabe, dele ter sofrido. Eu acredito nisso. Porque ele sofreu o quê? Abuso? Sim. Ele... Não só abuso, assim, é... verbal, sabe, ou de humilhação, mas abuso psicológico sério mesmo. E talvez até abuso sexual, sabe. Eu não tenho propriedade pra dizer isso, porque... Ele não quer contar pra mim os segredos dele, né? Sabe, sentar e contar os segredos dele. Se bem que como ele tava realmente bêbado, ele fazia isso. Ele contava os segredos mais profundos dele pra uma criança de 10 anos. Caramba. E me dava a moto dele também. Toda vez que ele ficava bêbado, eu digava, ei, garota, toma essa moto. Aí você dava um peão com a moto? Não, eu ficava com a chave, porque ele me deu a chave. E aí depois que ele... depois que ele ficava sóbrio, ele nunca lembrava onde ele deixava a chave. Aí você entregava a chave. Exatamente, isso daí era um ciclo. Mas seu pai, quando sabia dessas histórias, vai ficar barbarizado, hein? É. Ficava muito. Puta merda. É. Mas enfim, ele não é uma pessoa. Eu acho que ele sofreu bastante, sabe? Eu, não que isso seja desculpa, todo mundo sofre na vida. E tem gente que supera, mas tem gente que não supera. Felizmente, ele não é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, mas ele acabou fazendo muito mal a si mesmo. Você guarda a mágoa da sua mãe, Izzy? Mágoa, não. Não. Nem por você não ter tido esse problema na casa, nada. Isso é tranquilo. Olha, eu tive que aceitar isso, essa que é a verdade. Porque... Você já imaginou você chegar na sua casa e o seu quarto tá destruído, literalmente? Isso já aconteceu. Então, por causa dos animais e tal, por causa dessas merdas desse tipo. E eu tinha, sei lá, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Foi num período que eu fui morar com meu pai. E a minha mãe, ela nunca quis que eu saísse da casa dela, sabe? Mas ao mesmo tempo... Mas se eu não saísse, você não ia conseguir viver, ué. É! E ela nunca quis que eu saísse da casa dela, mas foi eu sair da casa dela pra morar com meu pai por um curto período de tempo, que ela basicamente transformou meu quarto num inferno e eu não tinha mais pra onde voltar. Eu não quero que você vá, mas transformar isso aqui num lugar onde você não pode voltar. E eu tô falando de níveis... Escatológico. É, eu tô falando de níveis realmente degradantes, de que é impossível se imaginar como um lugar consegue chegar àquilo. E eu conhecendo a situação e sabendo... que não vai adiantar eu me expressar sobre isso, eu simplesmente entrei, peguei as últimas coisas que eu achei ali, me interessavam e saí. Não fazia sentido. Agora o oposto. E por você ter entre aspas, abandonado, bem aspas aqui, abandonado ela, você acha que ela tem mágoa de você? Sim, ela sempre fala disso. Pô, mas que situação difícil isso. Ah, pais separados. É. Pais separados são assim, sabe? Eu acho que... Eu nunca conversei com ninguém que tivesse pais separados realmente pra falar sobre isso, mas eu acho que isso é coisa de pais separados. É fazer uma competição, sabe? De eu sou melhor, sua mãe é uma merda, hein? Que é uma merda. Não, sua mãe que é uma merda. Então, eu sempre convivi com isso, sabe? Eu tenho certeza que isso causou algum efeito, com certeza. A minha mãe era algo mal do meu pai, sabe? E o meu pai era mais de falar assim, quem você ama mais no mundo? É o papai, não é? Aí eu, sim, sabe? Acho que isso não se faz com criança, você falar... Mas não pode fazer isso, é bagunça a cabeça da criança, pô. É só isso, mas eles são bons pais, eu não quero falar como se eles fossem maus, apesar disso. Quando foi a última vez que você viu sua mãe? Ah, eu tô aqui na minha avó, então eu vi minha mãe hoje. Mas aí você vai lá na casa dela ou não? Você fica o pé atrás? Não, eu fico na minha avó mesmo e ela vem aqui e me vê. Mas eu não subo lá de jeito nenhum. E ela fala pra eu ir lá, sabe? Mas eu não vou, não. Mas não fica um clima chato? Eu acho que não. Acho que ela sabe por quê e se faz de sonsa, na verdade. Que situação chata, cara. Puta que pariu, cara. Que situação chata pra caralho, cara. Bem, infelizmente... Eu já sou uma pessoa adulta e eu não preciso mais de ninguém. Mais ou menos. Mais ou menos. É verdade. Mas eu vou dar um jeito nisso. Entendi. Ô, Izzy, queria que pra encerrar o segundo bloco você desse um recado aí. Porque nós temos muitos e muitos ouvintes. Você nem faz ideia de quantos. Eu tô fazendo ideia. Por que será que eu tô tão nervosa? Acho que porque são muitos e muitos e muitos. Mas nós temos muitos ouvintes que têm problema de pai divorciado, pai ausente, mãe ausente, família desestruturada. Então agora eu quero, Izzy, mas com tempo livre, você vai falar tudo o que você sentiu no seu coração. Eu quero que você ponha pra fora, você diga o que, que você tem pra dizer pra um jovem que tá perdido aí com a família, ou que tem mágoa do pai e da mãe. O que você tem pra dizer pra uma pessoa aí que tem a família desestruturada, pai ausente, mãe ausente, pela sua experiência? O que você tem pra dizer? Bem, quando a gente é criança, a gente tende a criar uma imagem muito grande dos nossos pais, sabe? Que eles são pessoas muito melhores do que eles realmente são. Que a gente não tem juízo pra discernir o que é realmente uma má pessoa, o que é uma boa pessoa. E eu acho que pra todo mundo tem esse choque de perceber que o pai ou a mãe é impotente, ou que te diziam uma mentira, sei lá, seja sobre o seu pai ou sobre sua mãe. Ah, o seu pai, ele não pôde vir por causa daquilo, sua mãe não veio por causa daquilo outro. A gente, quando é criança, a gente acredita em tudo que os outros falam, só que quando a gente cresce e a gente olha pra trás e vê que na realidade estavam mentindo pra gente, eu acho que é normal que a gente crie um rancor disso, sabe? Que sinta que você não, talvez não tenha sido amado, mas a verdade é que a maioria das pessoas não tem nenhum preparo realmente pra ser pai ou ser mãe. Mas ainda assim, elas fazem isso como uma espécie de tradição, né? É uma coisa que se supõe que se faça, você casa e você tem filhos. Ou então nem isso, as pessoas têm filhos por acidente. Então, a verdade que é criminoso, né? É. A verdade é que não adianta nada você criar rancor com seus pais. Você não escolheu. Você não escolheu seu pai, você não escolheu a sua mãe. Mas você pode escolher você. E você quer ter um filho, se você não quer. Eu penso que eu não quero. Mas se você quer, você tenta fazer disso algo bom. Transportar esse rancor para fazer algo bom. Não vire uma cópia de pessoas que você não admira. E se você não quer ter filhos, use isso como força para se tornar uma pessoa melhor, para ser melhor. Bom, depois dessa bonita mensagem aí, Izzy, pede aí a segunda música e explica aí pra gente por que que você escolheu ela, o que que você sente. Bem, essa música é de uma banda que eu também gosto muito. Na verdade, eu escolhi algumas das que eu mais gosto realmente. E ela se chama Gaia. E é muito importante pra mim, porque ela fala sobre a relação que nós temos com a natureza, sobre a tentativa do ser humano de subverter a natureza e da natureza de subverter o ser humano. E quando eu falo isso, eu não falo nem somente no sentido externo de você construir uma casa, construir um prédio, mas de uma maneira que é muito mais profunda que isso, que é a luta daquilo que te faz humano, aquilo que te separa de um animal, por aquilo que é só um animal, pelo controle de você, sabe? Então é uma música muito bonita, e é isso aí. Ô Izzy, por que que sua casa aqui é esquisita? Pelo amor de Deus, coisa asquerosa. Você fala da sua mãe, mas olha aqui. Por que tem um sapo aberto aqui? Que é isso aqui? O que você tá fazendo, Isa? Tem um sapo aberto aqui, atrás da cadeira, cara. Coisa asquerosa, bicho. Ué, você nunca abriu um sapo na escola? Você não se lembra disso? Meu Deus do céu, cara. Coisa asquerosa. Meu Deus. Então vai, a gente volta já. A 5 mais, Sociedade Primitiva. Yeah. Bom, tamo voltando aí. Ô, Izzy, aí como é que foi que você escolheu o curso que você queria fazer? Como é que foi a decisão? Você ficou com muita dúvida? Ah, eu passei por uma situação muito ruim com o meu primeiro emprego. E aí eu percebi que não tinha jeito. Ué, você já trabalhou então? Sim, é. Eu achei que você era uma menina da vida fácil, tranquila. Não, agora eu sou, né? Mas... Como é que foi? Acredite se quiser, eu trabalhei com telemarketing. Olha só! É. E aí, como é que foi a experiência? Conta desde o começo que essa história tem potencial. Foi uma experiência essencialmente doentia e um masoquismo. Que realmente eu não vou esquecer, sabe? Foi muito importante. Foi algo muito importante. Você ficou muito tempo? Não, só alguns meses. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Quando todo mundo termina o ensino médio, fica meio desnorteado assim, com o que vai fazer da vida e tudo. E eu tava estudando pra vestibular e eu pensei, ah, vou arrumar um emprego. E aí apareceu isso. Que era uma coisa que é completamente algo que eu não desejaria. Mas você trabalhava e estudava? É, estudava não em cursinho, eu estudava por minha conta mesmo. Pra passar no vestibular, lógico. Sim. E aí? Inclusive, o lugar que eu trabalhava era uma rede de cursos de vestibular, e eu ia ter desconto no curso de vestibular. Uma sorte, né? Pô, mas era um baita negócio, hein? É. Então eu fazia esse curso, que era um curso que era à distância, né? Não era um curso vestibular, assim, normal. E estudava por minha conta e ia trabalhar. E eu trabalhava por um curto período, eram só algumas horas no dia. Era como se fosse um estágio, sabe? Só que não era um contrato propriamente de estágio. Foi uma coisa muito casual, assim. Uma coisa meio desse tipo. Era um lugar que não era muito certo, sabe? Aos poucos eu fui percebendo que era um lugar meio errado. Mas meio errado como, assim? Explica aí. É aquela história que falam que você sempre conhece a cozinha, vamos dizer assim, dos lugares que você trabalha, né? E nessa cozinha eu descobri que eles roubam contatos das pessoas, de tudo quanto é pessoa, que você imaginar, ninguém... Eu já não acreditava em sigilo de porcaria nenhuma. E lá, basicamente, meio de vendas e meio... Esse meio é uma coisa que é completamente... É um lugar escroto. As pessoas são escrotas e tudo que elas fazem é também escroto. E, literalmente, eles compravam contatos. Então, você vai... Ah, isso aí me interessa. Esse assunto me interessa. Diz que quando o povo vai fazer concurso, tipo assim... Não, é tipo sorteio. Aí vai lá e fala assim, coloca o CPF e o número aqui. Aí ele vende depois isso aí e lucra em cima. Sim, eles compram por contato, aliás. Centavos, né? Mas por contato. E tudo que é informação que você imaginar. E ainda por cima, falava, ligava para as pessoas mentindo que pertencia a um órgão público, por exemplo, para conseguir Meu informação Deus. Das pessoas. Eu vou só fazer uma pergunta. Só essa pergunta. Presta atenção, senão você vai me comprometer. O nome da empresa começa com micro? Ah, rapaz, é primo. Ah, então eu já sei. É porque eu trabalhei 3 dias pra esses caras e eu vi que eles são os maiores vigaristas. Vigaristas! Tenho dezenas de histórias. Trabalhei 3 dias e eu tenho dezenas de histórias pra contar. Eles são picareta, vigaristas. Eles ligam na sua casa pra dizer que tem um emprego. Sim, sim. Aí, essa história aqui é boa, Izzy. Escuta, agora engrenou aqui, escuta. Ô, Izzy, presta atenção. Primeiro eles vão lá na escola. Aí eles pegam e falam assim, nós vamos sortear um tablet e tal. Aí pega o contato das crianças, número, tudo. Aí leva lá na central. Você tá falando justamente o que me mandavam fazer. E bem, Meu sair de Deus. Lá, né? Aí a central pegava, ligava. Aí falava desse jeito, sem zoeira, falava desse jeito. Depois eu quero ouvir a sua história pra ver se é igual. Aí falava assim, fulano, você ganhou, você vai sorteado aqui, você vai ganhar um emprego. Isso é real, ouvinte. Presta atenção, ouvinte. Você vai ganhar um emprego. Você que está escutando, isso é real. Eu confirmo também, isso é real. Isso é real, isso existe. Aí você vai ganhar um emprego. Aí a mãe falava assim, catava o moleque e falava assim, pô, meu moleque vai trabalhar, isso é uma maravilha. Aí mandava lá, chegava lá, era a escola. Aí beleza. Quando eu entrava na escola, falava assim: não, tem um emprego. Presta atenção, ouvinte, presta atenção. Você vai ganhar um emprego. Só que é o seguinte, o seu menino, ele não é qualificado. Pra poder trabalhar, ele tem que estar qualificado. Então, nós vamos fazer um negócio aqui pra ele. Vamos arrumar um curso pra ele aqui. Vamos supor que seja R$300 por mês. Porque aí ele vai ficar qualificado. Aí ele vai ter condição de conseguir um emprego. Quando o moleque formava, você sabe o que, que eles diziam pro moleque? Falava assim: ó, não, mas nós falamos que o emprego tava aí, ué, que você precisava de qualificação. Agora você, é só você conseguir o emprego aí, ué. Tá aí agora, é só você conseguir o emprego. E ainda dizia que tinha desconto no curso, né? Cara, é aí, às vezes, eles ficavam com dó do cara. Aí eles faziam, tipo assim, eles arrumavam assim. Só que era o seguinte, hoje. A pessoa fez o curso petróleo e gás. Eles arrumavam um emprego pro cara no cinema. Aham. E você aguentou meses desse inferno. É porque o que aconteceu? Eu odiava aquilo, tá? Eu odiava aquilo. E eu, literalmente, eu ficava com as vozes das pessoas na minha cabeça quando eu chegava. Eu tinha problema pra dormir. Eu ficava extremamente perturbada com aquilo. Que a consciência pesava. Sim, com a consciência pesada. E eu me organizava muito bem, tá? E aí chegou a minha chefe, que era realmente uma pessoa. Só mau caráter trabalha com isso aí, Deus me livre. E aí ela viu minha organização e ela falou que era muito bom e pediu pra eu fazer isso pras outras pessoas. E aí eu fiz isso e aí basicamente eu meio que fui promovida, vamos dizer assim. Então eu parei de fazer aquilo, sabe? E eu comecei a trabalhar com a organização daquilo. Aí ficou mais agradável. Mais agradável. Mas ao mesmo tempo isso foi uma coisa de terceirizar a culpa de certa forma, né? Por aquilo. Mas aí você já não ficava mais com o peso da consciência? Ou ainda ficava? É porque na realidade, isso que você tá falando em si foi algo que eu descobri com o tempo. Eu realmente pensei que no início a coisa era aquilo que me falavam que era, sabe? Que existia um emprego e tal. Sim, sim, sim. E na verdade as pessoas que trabalhavam lá, elas acreditavam nisso mesmo. Só que uma hora acabava percebendo que isso não era, porque as pessoas ficavam insatisfeitas, as pessoas ligavam de volta insatisfeitas, falando: ah, não encaminhou pra lugar nenhum. Esse tipo de coisa, sabe? Ô Isa, você pegar um cara às vezes, pô. E quando você pega um jovem ainda, eu até não vou dizer assim que tá certo. Mas você, é o seguinte, você pega um cara desempregado, que era, a gente via, fazia o cara sacar FGTS, pagar um curso, isso não se faz isso. Como é que você faz isso com uma pessoa desempregada, rapaz? E ainda tiravam gente lá do fim do mundo, sabe? Não tava nem aí, se a pessoa morava longe, ligava falando que tinha emprego, a pessoa vinha, né? Gastavam a nota em passagem? É. Eu vou falar, então, olha só, se alguém te ligar de um lugar chamado Microlins ou Prepara, você desliga na cara. Eu falo mesmo, cara. Eu também fui cliente, né, de certa forma, então eu falo como cliente. O curso é péssimo e o trabalho em si é péssimo, então, literalmente, tchau pra esse lugar em todos os aspectos. Então, pera aí, só por questão de processo. Ela tá falando como cliente, não é isso, Izzy? Como cliente, exatamente. Ah, então tá bom. E aí você viu que era... Ela não tá falando da empresa que ela trabalhou, hein? Ela não tá falando. Ela falou dos cursos que ela fez como cliente. Agora, essa outra empresa, essa outra que é diferente... Aí como é que era, Izzy, o dia que você... O dia que você saturou. Você falou: ó, isso aqui não dá mais, cara. Como é que foi? Você se lembra? Eu fui demitida, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sou um pouco difícil, sabe? Pra certas coisas, e essa é uma certa coisa. Eu falava abertamente que a organização de lá era horrível, que as pessoas eram totalmente problemáticas pra organização, esse tipo de coisa. E, enfim, com o tempo, de tanto eu literalmente reclamar e falar na cara dura, a minha hora chegou, sabe? Normal, tudo bem. Mas não dava pra ficar completamente achando que tudo tava ótimo e fazendo tudo que todo mundo tá falando. Ah, faz aí que é bom, entendeu? E aí já tava te fazendo mal. Sim, o lugar, ele tinha uma rotatividade, assim, de funcionários no geral. Que era, a cada semana você tinha um chefe diferente. Imagina, a cada semana tem um mala diferente te mandando. sendo que você tem mais experiência do lugar do que a pessoa ainda por cima. E é... tipo... Aí você já viu que o lugar não presta. É, exatamente. Então, chegou assim nesses pontos, sabe? Eu não consigo. Como é que eu vou respeitar um sujeito que chegou aqui ontem e tá achando que entende alguma coisa, sabe? Então, não deu certo mesmo. Mas pelo menos você ganhava bem? Ganhava. O negócio era comissionado, assim. Pro tempo que eu trabalhava, era algo que eu ganhava bem, sim. Eu comprei as minhas primeiras coisas que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro, foi daí, né? Que foi carro, moto... Ah, é. Avião, chatinho. Aí quando você saiu de lá, você pegou e já tava perto do vestibular? Ou você já tinha prestado? Já tinha prestado. Aí eu passei e foi isso. Acabou a história. Você não tem alguma história engraçada pra contar de lá? Você deve ter várias histórias, pô. Conta algumas histórias icônicas desse lugar, porque eu sei que tem. Conta algumas coisas daí. Vamos começar com história triste. Você viu muita gente pobre lá matriculando em curso? Olha, tem história tosca. Então vai lá. eu nunca tinha convivido, assim, de fato, com outras pessoas, assim, no mesmo ambiente de conversar e tudo mais. Não era assim na escola. E no trabalho, você é obrigado a conversar com as pessoas, basicamente. É bem diferente da escola. E você é uma pessoa muito sociável, né, Isa? Eu não dava bom dia pra ninguém, e acho que isso daí também foi uma razão pra eu ser demitida. Pois é, isso é realmente importante pras pessoas. Então, uma história tosca que eu vou te contar é essa história do bom dia. Tinha um porteiro nesse prédio que eu trabalhava. E eu sempre tava de fone, né? E eu passava ali, todo dia. E eu não sabia, mas ele falava comigo e eu não ouvia. Sei. Ele me dava boa tarde e eu não ouvia, eu voltava de fone. E basicamente, imagina essa situação, imagina você no meu lugar. Você está simplesmente passando, indo para o seu trabalho. E de repente... Você não fica com vergonha de lembrar? Se de repente chega o porteiro e fala, você tem algum problema comigo? Juro pra você. Foi literalmente assim, você tem algum problema comigo? E eu fiquei, quem é você? O que que tá acontecendo? Cara, eu juro pra você, eu sou uma pessoa que eu sou muito desligada, assim, das coisas à minha volta. Então, literalmente, eu mal reconheci a cara do porteiro em primeiro lugar. Então, então foi uma situação que eu fiquei de frente com um sujeito estranho falando, você tem um problema comigo? Eu tenho um problema com você? Eu tenho? Quem é você? Você não tem nenhuma história de você ter visto pessoas realmente pobres matriculando nesse curso, sendo ludibriadas? Você não tem nenhuma história icônica? Mãe chorando? Pô, isso aconteceu lá, pô. Vi mãe chorando, manipulação. Você não lembra de nenhuma história assim que te marcou, que você se lembra? O lugar, ele era muito pequeno, sabe? Então, eles lotavam, eles faziam com que as pessoas que trabalhavam lá, no telemarketing, né, chamassem o máximo de pessoas possível pra ir pra lá, sendo que o lugar não tinha capacidade de receber as pessoas. Então, as pessoas ficavam na fila durante muito tempo, sabe? Marcava o horário, e passava o horário, passava o horário, mas imagina que você tá esperando um emprego, então você fica, né? Lógico. E, basicamente, isso acontecia com muita frequência, então, o saguão do lugar era barulhento, sabe? As pessoas meio que... com tudo que estava acontecendo, de ficar esperando tanto tempo, e tinha muitas pessoas que realmente tinham uma aparência de serem pobres e tudo mais. E o pior, teve um vendedor também, que era um sujeito muito tosco, que ele mentia para as pessoas, mas é uma mentira tão estúpida. Ele falava assim, qual é o último número do seu CPF? E dizia que isso era uma razão para desconto, sabe? Ele literalmente... Ele ria da ignorância das pessoas, sabe? Não é possível! Realmente. O nego é ruim mesmo, hein? É, uma covardia mesmo. Oi, você sabe o que, que eles faziam lá? Essa agora eu vou pegar vocês. Ouvinte, é sério. Cada pessoa que faz ligação pros outros, eu não ia mentir uma coisa dessa, ouvinte. Eu não ia mentir um negócio sério desse aqui pra vocês. É uma empresa aí, uma tal empresa aí. Você vai botar pi, né? É, lógico, né? Não, não tem nome aqui, tá tudo certo. Escuta. Eles pegavam teclados velhos que não funcionavam e arrancavam o fio. E deixavam o teclado do lado da pessoa que fazia a ligação. As pessoas eram instruídas o seguinte. Ô, gente, isso aqui é real, gente. Por exemplo, eu vou ligar pra cada Isa. Na hora que eu tivesse ludibriando assim, eu ficava digitando no teclado. Uhum. Eu vou fazer o som parecido aqui, ó. Assim, ó. Ah, Isa, tem uma vaga pra Petrobras, ó. Ah, Isa, você pode vir tal hora? Só que, na verdade, e aí era pra enrolar o povo pra achar assim que você tava na frente do computador, entendeu? É, realmente. Só que, na verdade, você tava anotando num papel. Caraca, cara. Fora o caráter. Cara, eu não confio em vendedor. Qualquer pessoa que seja vendedor, se você está me ouvindo agora e você é vendedor, sinceramente, tenha vergonha na sua cara. E o pior é que eu também não sei vender isso, acredita? Se eu for vender uma coisa pra você, eu já vou chegar assim, oi, esse defeito, isso aqui tem defeito, isso aqui tá podre, precisa arrumar. Negócio de fazer venda, que o pessoal, os vendedores falam aí que tem que valorizar o seu produto, eu não consigo vender porcaria pra você. Inclusive, eu tenho até esse problema com o negócio de propaganda, porque é o seguinte, pra fazer parceria, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer parceria com o Robert Garcia, que vende aí o livro lá, do Pornografia Nunca Mais. Só que eu falei pra ele, eu tenho que primeiro ler o livro, porque eu só consigo vender o que eu acredito. O que eu não acredito, eu não vendo, você entendeu? Uhum. É, o vendedor tem que acreditar na bosta que ele tá vendendo. E ele tem que ser um pouquinho sem caráter. Mas pra mim, eu acho que o problema de eu vender seria que eu não consigo convencer uma pessoa de que ela precisa de algo que ela não precisa, sabe? É, isso aí. Então, eu ia falar, tipo, isso aqui serve pra isso e isso e aquilo. Tipo, eu tô com uma escova. Você precisa pentear o seu cabelo? A pessoa, não. Então, tá bom. Tchau. Você já vai pra outra. É. Ô, Isa, fala uma coisa pra mim agora pra encerrar esse bloco aqui. O que você tem pra dizer pro cara que tá num trabalho de merda, num trabalho ruim pra caralho? O que você tem pra dizer pra essa pessoa? Use toda essa energia de raiva pra fazer algo construtivo. Lembre-se do que você gosta. Porque eu acho que eu não teria tido a coragem de escolher uma carreira que não é exatamente a coisa mais segura, né? Que eu tenho até interesse em outras carreiras que seriam mais seguras, mas eu quis fazer uma coisa que fosse importante pra mim, que eu tenho certeza absoluta que ia me dar muito prazer de fazer. Então é isso, use essa energia aí de ver essas pessoas merdas aí o dia inteiro e todos os dias e pensar numa maneira de se livrar disso. É a única maneira. Bom, Izzy, pede aí a terceira música e explica pra gente. Bem, essa música se chama Mourner's Lament, do Candlemass, outra banda preferida. Difícil escrever, hein? E é uma música que é bastante triste, e é uma música muito bonita. Não, mas por que isso? O que você sente? Bem, eu tenho a impressão sobre essa música que é o lamento, que seria o lamento, né, Mourner's Lament, seria o lamento de Deus sobre a morte de Jesus Cristo, pela fala, pela letra da música. Mas você é cristã? Não. Mas o que importa é o poder que aquilo tem de transmitir uma emoção. E essa emoção de luto, que seria, né, dessa música, é uma emoção muito intensa e, enfim, é muito bonita. Ô, Izzy, eu tô com a boca muito seca aqui. Arruma um copo d'água pra mim, por favor. Ah, tá. Tudo bem. Vou pegar aqui. É só minha vassoura. Onde é que tá minha vassoura? Vou pegar aqui. Por que vassoura? Ah, o lugar tá meio sujo, né? Você falou teia de aranha e tudo mais. Eu vou só dar uma limpadinha aqui. Mas você vai buscar o copo d'água? Sim, sim. Já volto já com o seu copo d'água. Então já pode tocar a música aqui quando você vai lá buscar? Claro, claro. Mano, não tô entendendo. Por que você vai sair com vassoura na mão pra buscar água? Isso que eu não entendi. É, eu acho que essa vassoura aqui é muito importante, sabe? Ela tem que ir pra certos lugares. Então tá. E a gente volta já. Mourner's Lament. A 5 mais. Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando aí. Ô, Izzy, explica uma coisa pra mim. Você é uma menina exótica, você tem gostos exóticos. Como é que é a sua vida, cara? Como é que você faz pra se relacionar? Como é que você... Principalmente com mulher, porque mulher não interessa pra essas coisas. Como é que você faz pra bater um papo com a menina? Como é que você faz pra ser amigo das pessoas? Bem, eu não tenho nenhuma amiga próxima, assim. E... só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Mas e amigos? Você tem muitos? Você não tem nenhum? Na verdade, pra conversar realmente... empolgadamente, sabe? Eu vejo que eu não tenho, não. Você é uma pessoa muito sozinha? Eu posso dizer que sim, sabe? Não no sentido de sozinho, assim, num ambiente de... Eu não tenho problema em estar sozinha em um ambiente, sabe? Mas realmente é uma solidão estranha você não ter com quem dividir certas coisas, e pra mim o podcast também ele é isso, sabe, eu poder falar sobre isso. Mas eu sei que ninguém vai me retribuir, mas é isso. Mas por que que você acha que você nasceu, por que que você acha que a gente nasceu com essa cabeça assim? Porque, por exemplo, as pessoas normais, quando você vê, elas não têm essas mesmas angústias, né? Não tem esse vazio, não tem essa busca pelo sentido. Por que que as outras pessoas não têm isso e a gente tem? Essa é uma ótima pergunta, né? Mas eu acredito que todas as pessoas têm uma medida, só que elas se satisfazem facilmente. Nossas respostas, sabe? Elas têm uma tendência a aceitar melhor aquilo que é dito como certo, ou que é dito como errado, ou que é dito que é bom. E outras pessoas não têm tanto. Têm, não sei, talvez... dificuldade de confiança, sabe? Entendi. Mas mais ou menos, porque você fugiu meio que da pergunta. Por que que a gente tem e eles não? Isso que eu quero saber. Eu acho que todo mundo tem, mas realmente ninguém tem tanto assim. Acho que se tivesse, as pessoas nem trabalhariam, nem fariam as suas coisas e não conseguiriam seguir em frente. Acho que as pessoas têm, mas elas mantêm a mente sempre ocupada, sabe? E são mais satisfeitas. Você acha que... Vou fazer uma pergunta complexa agora pra você. Você vai ter que pensar, hein? Uhum. Você acha que, de certa forma... Você gostaria de ser assim? Tipo, normal? Porque você seria mais feliz. Isso não pode negar. Não acho que eu seria, não. Porque eu vejo que a vida das pessoas é muito inconstante, sabe? Eu não acho que... As pessoas têm mais vontade, se eu posso dizer a palavra vontade, do que eu, nas coisas na vida delas, sabe? Por exemplo, tem pessoas que têm uma necessidade estética muito grande, né? Então aquilo pra elas é muito significante. E acho que todo mundo tem aquilo que é muito significante. Você, eu, todo mundo tem. Só que... As pessoas têm isso com coisas que são muito frágeis, sabe? Como isso, por exemplo. Você ser uma pessoa extremamente vaidosa. Isso é uma coisa muito frágil. Então, acho que talvez... talvez você ter dificuldade de se segurar alguma coisa... Seja até uma forma de proteção, sabe? Porque você pelo menos não tá se segurando em nada que é frágil. Você tá procurando outra coisa que seja mais firme do que isso. Entendi. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o vazio existencial, que é a eterna busca pra preencher o vazio. Você acha que isso, por exemplo, é uma coisa mais firme do que uma pessoa que tá no desespero pela beleza ou pelo, sei lá, status? Sim, eu acredito que sim, mas você tem que saber como proceder com isso, sabe? E não achar que você tem que saber tudo ou... Que você tem que estar certo, que você tem que encontrar um sentido grande da vida, que é algo que é o superior, sabe? Uma verdade superior que se aplica a tudo. Enfim, você ter aquilo voltado para si mesmo. Se você tem aquilo voltado para si mesmo, porque, sendo direto assim, eu duvido muito que as pessoas tenham tanto a minha tristeza quanto a minha felicidade, sinceramente. Claro que todo mundo sofre, claro que todo mundo tem os seus problemas. Mas acho que quando você tem uma visão muito negativa da vida, quando acontece alguma coisa boa, quando você nutre algo por uma coisa boa, como por exemplo isso é pra mim, sabe, como você falou, pra mim isso é uma coisa boa, por mais que seja angustiante, é a melhor coisa que eu consegui encontrar, ué. Então, acho que isso acaba tendo muito valor e com isso acabo tendo emoções que eu acho que as pessoas infelizmente não têm, muitas pessoas não têm. Você se acha uma grande incompreendida? Se eu me acho incompreendida? Eu não sei, acho que isso parece também, talvez, prepotência da minha parte, achar que ninguém me compreende. É claro que todo mundo compreende. Não, necessariamente. Não é que você é melhor ou que você é pior. Você acha só que... Vamos entender assim, as pessoas ao redor compreendem você? Acho que não. Acho que elas não me compreendem sem me conhecer, especialmente, também. É, porque eu não demonstro muita... muita felicidade ou muita tristeza com as coisas que as pessoas esperam que eu vá demonstrar, sabe, no dia a dia. Então acho que isso deixa as pessoas um pouco com um pé atrás, sabe? E ficar com essa incompreensão do, ah, mas por que que ela não tá sorrindo aqui? Por que que, o que aconteceu? E não aconteceu nada, sabe? Entendi. E na real não aconteceu nada. Só pra mim, essa é a minha maneira normal. Eu não tô entendendo por que que eu tô incomodando, sabe? Então, mas você já passou por uma situação chata? Ô, Isis, tem que colaborar. Ô, Isis, vamos entrar no clima. Ô, Isis, tem que sorrir. Já aconteceu esse tipo de situação chata? Constantemente. e acho que meio que diariamente. Pô, mas pra você deve ser um porre do caralho. É, mas pelo menos assim, no ambiente de família, no ambiente de pessoas que já me conhecem, elas não forçam nem nada, sabe? Mas é chato em ambiente, tipo, faculdade, sabe? Então, é. Aí na faculdade você tem meio que fingir que isso é normal, porque lá você tem que socializar? Eu não acho que eu tenho, assim, sabe? É uma coisa artificial, você vai falar sobre um trabalho, o que tem que fazer, eu não sei o quê. Mas eu não sinto que eu tenho necessidade, sabe, de fazer isso. Entendi. Ô, Isis, você tem algum problema diagnosticado? Ansiedade, depressão? Não, não. Eu já fui psicóloga quando eu tava, assim, na pré-adolescência, né? E sabe o que ela disse? Ela disse que... Ela disse pra minha mãe que eu precisava de uma terapia familiar. E aí? Como que dizendo, eu acho que a senhora devia estar aqui também, sabe? É porque realmente as pessoas... Eu já fui a duas psicólogas naquela época. Ficavam intrigadas com essa história, especialmente do meu padrasto, sabe? Ficava assim, mas como assim? Mas como que as coisas eram assim? Então é engraçado, porque acho que um psicólogo, ele tá acostumado a ouvir qualquer merda, né? Ele tá o dia inteiro ali ouvindo a maluquice. E ele vai esperar que uma menina de 12 anos vai falar, porque tem menino na escola que eu gosto. E não sei você o quê. Já chegou dando uma no peito. Aí eu sento lá e falo, olha, meu padrasto é um travecão. Eu já chego falando assim, aí fica um pouco mais interessante, né, pra psicóloga, então, eu nem sei se isso é ético ou não, mas uma psicóloga especialmente, ela demonstrava assim, ela sentava assim, sabe, parecia que ela tinha encontrado a história. Ô, Izzy, com questão a, vamos supor assim, sua mente é diferente, sua mente é como a nossa, basicamente, assim, é diferente, não sei até quanto é, né? Mas pelo menos não é igual das outras pessoas normais. Esse é o ponto que eu quero chegar. E quando você tem, por exemplo, que ir numa festa, alguma coisa, você tem que ir pro mundo normal. Como que você faz? Você é aquela pessoa que fica no canto, quieta? Eu não me lembro a última vez que eu já fui uma festa, pra ser sincera. Eu acho que eu tinha 15 anos, festa de 15 anos. De uma colega. Festa de faculdade, essas coisas, não? Não. Você já foi numa balada? Não. Show, show, show você já foi. Eu não gosto de ficar falando isso porque eu acho que as pessoas que vão ouvir não vão acreditar em mim, mas é verdade. Show, eu já fui num show bem pequeno, assim, que tem um lugar por aqui que ele tem um show de umas bandas, sabe, meio de negócio meio underground, sabe, não é um lugar grande, só toca umas coisas meio Você mora no Rio de Janeiro, você nunca foi no Circo Voador, hein? Puta que pariu. O que é Circo Voador? Lá só toca música boa, Circo Voador, depois você pesquisa. É um lugar bom demais, nossa senhora, só tem banda boa lá. Circo Voador. Uhum, tudo bem, eu vou pesquisar. Deixa eu falar uma coisa pra você, você é carioca, você gosta de samba? Não. Você não gosta de nada daí? Ah, não. Específico, não. O carioca é muito esquisito. Por quê? Ah, porque as pessoas aqui são muito receptivas, sabe? Aí isso irrita. É bastante estranho. Hã? Aí você fica irritada com isso. É, porque assim, é meio que normal você chegar numa pessoa, por exemplo, e... Eu não sei se é normal aí, mas enfim. E chegar e dar um beijo no rosto, eu acho isso muito estranho. Eu não gosto que me dê beijo no rosto. Mas aí você deve passar isso várias vezes, porque o povo vai querer tudo beijar sua bochecha. Sim. É, isso é bem estranho. Então, você sai aquele, andando com álcool gel limpando? Estranho? Não, eu fico naquele negócio de cumprimento estranho, sabe? A pessoa puxa pela mão, eu dou uma... Eu vazio, assim, pro lado. Tento apertar a mão da pessoa. E a pessoa tá tentando beijar minha bochecha. Então é um cumprimento realmente estranho. Então, pra garantir que tudo dê certo, eu não me aproximo muito, a uma certa distância. E aí você dá uma levantada da mão rápido. E assim você se livra da situação. Caralho. Mas você é freak mesmo, hein, Isa? Isa, pra encerrar o bloco aí, não sei se você pode responder, como que você conheceu o seu namorado aí, quanto tempo vocês estão juntos? Bem, acho que você vai achar até estranho também. Vamos lá. Porque eu conheci ele na internet. Já é, esse aqui já é o 5 mais estranho que eu já tive, porque você é estranha, baburro, não no sentido ofensivo, mas você é diferente, não dá pra negar. É, eu tô considerando como se não fosse uma ofensa, porque, eu não sei, é porque, às vezes, né, você é uma pessoa que eu conheço à distância, mas há um desfoque muito grande sobre a vida real e as pessoas que a gente conhece à distância, né? Então, às vezes, eu você falando, eu me esqueço, eu penso que eu tô ouvindo de uma pessoa próxima minha e eu fico não, meio... Não, aqui, sabe? Aqui você pode ficar tranquila. Mas e aí, como é que você conheceu o rapaz? Então, bem, eu conheci ele pelo Yahoo Respostas. Sério? Sim. E aí a gente se falou desde aquela época. Eu tinha 16 anos, né? Agora eu tô com 21. E então a gente já se conheceu e a gente se encontra e tudo mais... E é isso. Não, mas pera aí, você tá pulando a etapa, ué. A história é interessante, você conheceu lá. Uhum. Aí, okay, como é que você encontrou esse cara? Porque você é antissocial pra caralho, como é que você fez pra encontrar ele? Eu fugi de casa. Sério? Sim. Meu Deus. Eu fugi Deus. De casa. Eu saí de casa às 4 horas da manhã e peguei um ônibus e fui. Cara, que história. E aí? Foram 6 horas de viagem. Ele não mora aí? Não. Ele é de São Paulo. Então... Você tá brincando que você fez isso? Sério que você fez isso? Mas qual migué que você meteu? Bem, eu falei que eu dormi na casa de uma amiga. Tchau, tchau. E aí eu sumi 24 horas. Bom, Isa, você não tem cara de quem faz essa loucura. É, mas às vezes é necessário fazer uma loucura. E aí, como é que foi? Bem, foi muito bom. Fiquei feliz que... Que eu não consegui. Que eu. Quer dizer, que eu consegui me desenvolver bem, sabe? Mas você teve que dormir lá, ou você voltou? Não, eu voltei no mesmo dia. Eu caramba! No mesmo dia. Fiquei 12 horas sentada no troço. Se você contar aí da volta, né? Aí a química bateu de primeira? Sim. Vocês estão quanto tempo junto? 5 anos. Tempo, hein? É, porque ele é um esquisito também. É que nem você, assim, freak também? Sim, mas acho que nem também, em alguns sentidos nem tanto, sabe? Ele não se interessa tanto por essas coisas que eu falo e tudo mais. Ele se interessa, mas só porque eu tô falando, eu acho. Ele vai estar tá ouvindo essa entrevista? Não, acho que não. Mas ele não ouve seus negócios? Não, não escuta não. Ele já escutou alguma coisa, mas ele não costuma ouvir, assim. Ele já conhece minhas conversas, fiado. Mas já foi conhecer sua mãe, seu pai? Sim. Ele... Quando a gente tá de férias, né? Quando eu tô de férias, ele tá de férias. E aí a gente fica junto. Ele vem pra cá, eu vou pra lá, entendeu? E aí, vai sair o casamento quando? Ah, sei lá. Você tá sem pressa? Eu não sei bem o que, que isso significa. Quer dizer... É, se eu fosse cristã, né, eu saberia o que isso significa. Mas eu não sei exatamente o que significa, porque eu não sou. Então eu acho que seria algo só, por exemplo, assinar um papel que diz que, sei lá, que você tem direito a isso ou aquilo, essas coisas, né? Mas você acredita no amor? Ou pra ser um negócio puramente carnal? Não, eu acredito em amor, sim. Por exemplo, você... Vamos supor assim. Porque eu sei que você é muito ligado à natureza, essas coisas, não é? Uhum. Esses sentimentos que você tem, que a gente tem, você acha que tem muita coisa que é fantasiosa? Porque, por exemplo, o conceito de paixão, você poderia explicar de uma forma como tesão. Você pode explicar como apego. Você pode explicar como desespero. Pô, o cara tá desesperado, ele tá achando que é paixão, mas é desespero. Uhum. Agora, o amor é uma coisa muito complexa. Como você definiria o amor? Pra mim, o amor, ele é respeito e admiração. Basicamente, sem isso é impossível. Se você não encontra alguém que você tem respeito, alguém que te causa admiração, acho impossível você permanecer tanto tempo com alguém, sabe? Porque, realmente, as pessoas, elas confundem muito os sentimentos hoje em dia. Elas sentem algo que é, como você disse, que é algo carnal, vamos dizer assim. E ela tem a impressão de que aquilo é pra vida toda e tudo mais, mas realmente não é. Acho que é porque as pessoas não procuram qualidades que sejam sólidas, sabe? Coisas que você vê e pensa, ah, aquilo é da pessoa. Ela meio que quer que a pessoa seja de um jeito pra ela, sabe? E não que aquilo... Ela cria uma fantasia na cabeça dela do que a pessoa é. Exatamente, eu acho que se você tá procurando alguma pessoa, você tem que ver quem ela é pra ela, e não o que ela tem que ser pra você. Que você tem que estar satisfeito com o modo de vida dela, do jeito que a pessoa é e tudo mais, pra que em primeiro lugar essa pessoa seja uma pessoa correta com ela mesma, pra você ficar seguro de que ela tá correta com você, entende? Pra não ser uma coisa como assim, ah... Ela me deve satisfações o tempo todo, algo assim. Mas é uma pessoa que... Eu tô querendo dizer que é uma coisa honesta, sabe? Que não é uma coisa de perseguição da outra pessoa. Que é algo que a pessoa realmente não faz isso, porque pra ela isso não faz sentido. Por exemplo, uma coisa. Quando uma pessoa geralmente tá interessada em alguém e essa pessoa tem namorado, geralmente quando as pessoas vão dar um fora em alguém, a primeira coisa que elas dizem é, ah, eu tenho namorado. Ou eu tenho namorada. Como se essa fosse a justificativa real do porquê que ela não vai se relacionar, sabe? Mas não é. Na realidade, não é. A justificativa real teria que ser... Eu não tenho interesse por isso. Não é porque eu não tenho namorado. Porque... Não é porque eu então, tenho namorado. Então você quer dizer o seguinte. Não é o cara que me impede. É, sou eu que me... Eu que me impeço, entende? Eu incluí essa pessoa na minha vida. Mas o que me impede não é o fato de eu ter essa pessoa na minha vida simplesmente. É o fato que eu não quero. Entende? Porque... Eu tô feliz com ele. Exatamente. Não é uma coisa que eu tô fazendo pra pessoa, sabe? Tipo, ah, eu sou fiel pra essa pessoa. Não, você é fiel pra você, porque a fidelidade é um valor do seu caráter. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tenho caráter. É, exatamente. É uma coisa que é sua. É sua. Você não tá fazendo pros outros, pra agradar os outros. Mas pra você. Muito bem. E é com essas palavras aí que você, por favor, peça a quarta música, explica a música, o que você sente com a música? Eu acho que eu não tô falando muito, né? É, mas nós estamos aqui dando um jeito aqui, tá saindo alguma coisa. Tudo bem. Essa música se chama Invisible, e é da banda chamada Otep, cuja cantora, a vocalista da banda, também se chama Otep, e ela é literalmente... uma feminista extrema, realmente, a um nível extremamente insano. Mas eu admito que ela é uma ótima artista, então... Mas, sinceramente, se a gente for querer avaliar as pessoas como artistas baseado nas crenças políticas ou coisa assim, a gente não pode fazer mais nada, né? Ah, com certeza, com certeza. Então, enfim, ela é uma ótima artista. E essa música... Eu acho que essa música, ela provoca em mim essa sensação que eu falei, de sentir que você não é capaz de expressar o que você gostaria, literalmente, como se você fosse invisível. Que você tá sempre sob, de alguma forma, a perspectiva do outro, sabe? E você não tivesse a oportunidade de falar sobre você e sobre o que realmente é as coisas. Então... Eu só queria entender se é um sentimento bom ou se é um sentimento ruim. Não, é um sentimento muito ruim. Então é uma música que te joga na fossa. É como assim, você acaba de perder a sua individualidade. Você é invisível. Literalmente. Ô, isso, parece que eu tô ouvindo gente chamar ali na porta. O que que é? Ué, tem gente chamando ali? Ué, tem outras mulheres aí com manta, com túnica? O que que é isso? Você avisou alguém que eu ia estar aqui? Ah, já chegou? Ué, mas como assim? Sim, são visitas. Ué? Eu falei que você era uma pessoa muito legal e tudo mais, que vim aqui hoje, eu pensei, vou chamar umas amigas pra vir aqui, né? Mas elas fazem massagem também? Sim, com certeza. Eita, nós, hein? Eita, nós. Depois de tantos meses levando o rabo, finalmente eu vou me dar bem, cara. Porra! E a gente volta já. A5 Mais, Sociedade Primitiva. We'll be right back. Bom, gente, estamos aí voltando pro último bloco. Ela que é uma menina muito tímida, muito reservada, muito exótica. Eu quero saber o seguinte, Izzy. Você não... Vamos supor assim, você não lida com os outros, né? Você é uma pessoa antissocial. Como que é o seu dia a dia? Você não frequenta, por exemplo, casa de amigos? Você, amigo virtual não vale. Tô falando de casa de amigo, assim. Você não frequenta casa das pessoas? Bem, eu tenho amizade, sim. Mas não é uma coisa que é frequente, assim, todo dia, né? Não, é uma coisa que posso, poderia dizer, uma vez a cada 2 meses, né? É bem mas no difícil. Meu dia... É, uma coisa bem passada mesmo. Mas as pessoas que são seus amigos, essas pessoas te entendem? Sim. É, eu posso dizer que sim. O caminho de uma pessoa solitária, Izzy, você enxerga que é como? Vamos supor assim, uma pessoa que é solitária. Por exemplo, tipo, eu, por exemplo, eu sou solitário. Porque no meu dia a dia, por exemplo, ninguém me entende, ninguém entende minhas ideias. Então a minha vida é o seguinte, eu vou lá, trabalho, sendo um fantoche, claro, simulo tudo, uma pessoa que eu não sou. Não é que eu simulo, mas eu faço um ser social. Vou lá e faço, né, o que tem que fazer. Volto, não tenho outras pessoas pra trocar ideia. Minha vida é basicamente isso. Você poderia até interpretar como uma mentira. Ou, só aqui que eu posso ser quem eu sou mesmo, né, obviamente. O que eu quero saber é o seguinte. O que, que uma pessoa solitária pode fazer? No que ela vai buscar acalento? Como é que você enxerga isso? Como que é a sua vida, por exemplo? Bem, todos os dias eu tenho uma rotina, assim, não vou dizer que é uma rotina restrita, que eu também não faço uma coisa tipo horário de tal a tal hora, fazer tal coisa, mas eu tenho, assim, atividades no dia que eu tenho que fazer, sabe? Que já são naturais pra mim, né? Como se fosse uma obrigação, algo que já, o hábito já se fez, sabe? Então... Eu acho que pessoas que são mais solitárias, elas tendem a se desenvolver mais do que as outras pessoas. Assim, você tem algum hobby, alguma coisa assim, que você gosta de fazer? Tenho, tô fazendo ele agora com você. É sério? Pra você esse é como se fosse um hobby mesmo? Mais ou menos, é uma coisa um pouco mais séria que um hobby, virou minha vida, né, mas... Uhum. Ah, sei lá... Tem alguns passatempos simples, Magic, sei lá. Eu também jogo Magic. É, mas eu não gosto de jogar com gente profissional igual você, não. Você é muito boa. Ah, eu não sou nada profissional, eu sou ruim. Ô, Izzy, você vive num mundo particular, não é isso? Você vive numa coisa sua aí, não é? Eu acho que sim. Eu acho que eu me sinto às vezes vivendo assim num universo paralelo mesmo. Você tem controle sobre seus pensamentos? Nem um pouco. Eu penso mais do que eu gostaria. Eu gostaria muito de não pensar. Por isso que aquilo que eu falei com você sobre a música, né? Dessa sensação de estar no presente. Porque eu dificilmente me sinto no presente mesmo. Então, só quando eu tô... ou alguma coisa relacionada ao desenho, ou à pintura, ou enfim. Eu me sinto que eu tô ali, sabe? Do contrário, porque... O que, que é pensar, no fim das contas? A gente tá... Ponderando alguma coisa no futuro, tá lembrando alguma coisa do passado, tá raciocinando alguma coisa. Ou projetando uma realidade. Isso é muito desgastante, sabe? Eu queria poder ter um controle maior sobre isso, de pensar quando pensar. Não, mas diz que, vamos supor assim, eu entendi você, mas diz que se o camarada tomar, por exemplo, Ritalina, diz que ele assume o controle sobre os pensamentos. O que, que você pensa sobre isso? Você tomaria remédio, por exemplo? Não, eu tenho medo dessas coisas. Ritalina é aquela droga, né, que também usam pra prova, esse tipo de coisa, né? Porque você toma controle sobre os pensamentos e consegue concentrar. Uhum. E também ajuda a ficar acordado, eu acho que é isso, uma coisa assim. Mas você não faria uso de nada disso? Não. Não mesmo. Eu não sei o que eu tô tomando. Você com uma menina boa, não precisa nem perguntar, né, mas drogas você já usou? Eu já bebi. E aí, como é que foi? Ah, não é aquele negócio de beber até morrer, nem nada do tipo, né? Mas eu gosto de beber um vinho de vez em quando, assim... Mas você ficou alta? Não, eu só bebo até aquele ponto que você fica meio assim, flutuando, sabe? E aí é bom. É, então. Depois disso daí é uma coisa que não faz sentido, não. Já fumou um banza ou não? Não. Você estuda em faculdade e não fumou um banza, cara? Por quê? Tem que fazer isso? Ué, isso aí é parte lá do vestibular. Sei lá, um negócio fedido, esquisito. Você faz federal? Não, eu faço particular. Só que eu sou bolsista. Porque diz que a federal aí do Rio é uma puxação de fumo desgramada. Ah, é? É, pode ser, né? Deve ser mesmo. Luiz, e pra gente encerrar, pede a última música aí pra gente. Eu não tava muito certo sobre que música que eu ia escolher por último. Então, eu vou escolher a música Heaven of High, do Tiamat, também. Como chama a banda? Tiamat. Ah, Tiamat, o dragão, sim. Sim, isso mesmo. É, o dragão dos sumérios. E essa música, ela, pra mim, ela significa essa projeção que eu tenho em alguma coisa superior, sabe? Que eu não chamo de Deus mesmo, mas é um paraíso particular, sabe? É uma coisa que é algo que é seu, literalmente. Que seria o seu mundo particular aí. Sim. E não é algo assim pra sua morte, sabe? Nem nada assim, mas é um estado mental. Entendi. Música de gente normal, você deve achar um porra, tipo Legião Urbana, por exemplo. Eu não conheço quase nada. Eu só conheço o que todo mundo conhece. Ah, muito bem. Muito bem. Bom, Izzy, agora chegou a hora aí. Vamos lá. Vamos encerrar o programa. Agora é a hora aí. Mas todas as meninas aqui vão fazer a massagem? Então vamos começar agora. Como que eu vou fazer aqui agora? Bem, você tá relaxado? Mas, peraí, por que vocês estão pegando em mim aqui? Peraí. Mas estão me amarrando aqui, Izzy. Não, isso daí faz parte do processo. Aqui é um pouquinho doloroso no começo, mas... Não, Izzy, mas peraí, não combinamos nada. Ô, Izzy, isso aqui não foi combinado, Izzy. Peraí. Para a gravação, Izzy. Para aí. Parou. Me amarraram aqui, Izzy. Isso. Não, aperta um pouquinho mais. Ele vai se soltar. Que isso? Oi? O quê? Eu não gosto dessas coisas de amarrar. Eu gosto disso do masoquismo, não, Izzy. Pera aí. Não, relaxa. Fica tranquilo, tá? Que a massagem ainda não começou. Mas pra que precisa de vela? Pra dar um clima. Ai, meu Deus. Acho que vou ficar na escuridão aqui dentro dessa caverna. Tem que ter uma luz. Meu Deus do céu, Izzy. O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, Izzy. Eu vou preparar algumas coisas aqui, sabe, que eu tenho que organizar. Tá vendo aqui aquelas loções que você falou e tudo mais? Que voz que é essa, cara? Então eu tô fazendo aqui os preparativos. Muito importante pra sua massagem. Izzy, pelo amor de Deus, eu não tô gostando disso aqui, Izzy. Eu quero ir embora. Deixa eu ir embora. Que foi? Não fica tão apavorado assim. Não vai doer tanto assim, não. Eu acho que... Não, Izzy! Não! Não! A sua hora chegou. Morrer não, Izzy! Não! Não, aqui é novo, porque todo mundo tem idade suficiente pra morrer. Não tem essa história, não. Não! Sua história que vindo aqui foi divertida e tudo mais. E é isso aí. Amarra ele mais forte, por favor. Não! Tá de vacinar. Tarde máxima aqui na Lagoa Grande FM. São 16h37. Vocês acabam de ouvir Charlie Brown, Só por uma noite. Vamos ao plantão da tarde. Diego Cavalieri assinou com Crystal Palace. Depois de ter sido dispensado do Fluminense, o goleiro assinou com o time inglês por mais 4 meses em período de teste. Caso intrigante. Um caso tem chamado a atenção dos investigadores e curiosos. Em uma caverna no Parque Nacional da Tijuca, foi encontrado um corpo de um homem completamente desidratado e sem sangue. O que intriga os investigadores é o fato de não haverem cortes ou machucados no corpo do rapaz. Foram encontrados também um chapéu de couro e um gravador, que será levado para análise. Dentro da caverna, um pentagrama desenhado a sangue fez com que os investigadores desconfiassem de tratar de um ritual de magia negra. IBAMA aplica multa de 20 milhões em refinaria no Pará. Rio no entorno da fábrica tem contaminação por chumbo e outros metais. Everything I ever used, I have abused.